Médico fosse com talento, sou ofegante, você percebendo. Bate, maltrata essa puta safada. Quero jetada de leite na cara. Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota. Bota na boca, bota na queca, bota na boca, bota na queca, bota na boca, bota na queca. Mais um sucesso, hein? Médico fosse com talento, sou ofegante, você percebendo. Bate uma puta safada, quero jantada de leite na cara. Ai, é o Tim! É arrumado, cagarreiro! Que glaceiro, esse brava de verdade. Ai, safadinha, canhadinha. Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo. Bate uma trata essa puta safada, quero jantada de leite na cara. Bota que bota, bota que bota, bota que bota, que bota que bota, bota que bota, bota que bota. Bota que bota, bota que bota, bota que bota, que bota que bota. Bota na boca, bota na checa, bota na boca, bota na checa, bota na boca, bota na checa, bota na boca, bota na checa. Médico fosse com talento, sou ofegante, você percebendo. Bate uma trata essa puta safada, quero jetada de leite na cara. Bota na boca, bota na checa, bota na boca, bota na checa, bota na boca, bota na checa. Mais um sucesso, hein? Brisa no sole. Bota na boca, bota na checa, bota na boca, bota na checa. André Cedis, o mural de Ibicoara.